arrochar com Alex Gomes. É noite de seresta, hoje tem luar. O clima é ideal para você arrochar. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, você pode arrochar. Bem gostosinho e você pode mexer. Bem agarradinho e você pode arrochar. Bem gostosinho e você pode amassar. Bem agarradinho. Agora tem uma coisa para te perguntar. Você quer dançar comigo? Se quiser vou te ensinar. Pegue o seu corpinho e cole junto ao meu. Olha que beleza, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Agora eu quero ver se aprendeu bem direitinho. Arrocha, aperte, amassa e dance com lequinho. Arrocha, aperte, amassa e dance com lequinho. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Arrocha mamãe. Alex Gomes e Cris Desce. portaldoarrocha.com.br. E é noite de seresta, hoje tem luar. O clima é ideal para você arrochar. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, você pode arrochar. Bem gostosinho e você pode mexer. Bem agarradinho e você pode arrochar. Bem gostosinho e você pode amassar. Bem agarradinho. Agora tem uma coisa para te perguntar. Você quer dançar comigo? Se quiser vou te ensinar. Pegue o seu copinho, encoste junto ao meu. Olha que beleza, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Agora quero ver se aprendeu bem direitinho. Arrocha, aperte, amassa e dance com lequinho. Arrocha, aperte, amassa e dance com lequinho. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Parabéns mamãe, ela aprendeu. Um abraço meu parceiro RN Produções, meu parceiro Alex Produções. Tamo junto.